no segundo ano, a voz do Senhor veio ao profeta trazendo amor. É tempo de edificar a casa do Senhor. Vamos juntos trabalhar. Eu sou convosco, diz o Senhor. Levanta os teus olhos, sente o amor. A minha casa não pode ficar deserta e vazia. Vem me adorar. Olhaste para muito, mas pouco colheste. Comendo e bebendo a sede, não é aqui resteste. Aplica o coração aos teus caminhos. Vem subir o monte, traz os madeirinhos. Eu sou convosco, diz o Senhor. Levanta os teus olhos, sente o amor. A minha casa não pode ficar deserta. Pode ficar deserta e vazia. Vem me adorar. Vem me adorar.